E tenha um ótimo voo e bom final de semana. .002 autorizado, chama Torre 1 no 8 decimal 6. O Mike Alves pode descer para mil? Afirmativo, o QNH agora 1012. Salvador, tá 3897, informação Sierra. Na 3897, número 2 para a cópia, Guarulhos 340, estou coordenando com o Centro Recife. Sente. .273, apresente voo direto, serviço 364. Serviço 364, voo no 273. Final de 4 milhas, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, cheque seu trem, o vento é de 230 graus com 4 nós. Pouso liberado na pista no 7. Confirma intensidade, que não foi entendido. Confirme. Cidade do trem, do cima do vento. 4-9. Obrigado. Baixado de checado, Golf Mike Alpha. Salvador, boa noite, gol no 764, próximo ponto esperando 28, pronto. Gol no 764, ali mantém 28. Ali mantém 28, gol no 764. Gol 1601, não copia? .3897, copia? 3897, autorizado, Salvador, Guarulhos, 340, autorizado, Aerovia, Peruí, 50. Decola 28, curva esquerda, perfil Gole, após Eval, após até o fixo Eltis, para interceptar Aerovia, Peruí, 50. 5013, transponder, controle Salvador, opera em 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 6. Autorizado, Guarulhos, 340, Gole, Eval, após Eltis, eu Peruí, 50, decolada 28, curva ser à esquerda, 5013, 119.8, 118.6, tá 3897. Beto, portão 02, tem plano para o pushback e acionamento. Chama. 01, tá pronto, cópia? Ultra 3603. 45, ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. Isso opera totalmente ou parcialmente? Últimos 90 metros impraticáveis. Últimos 90, obrigado. 8002, boa noite, ponto espera 28, pronto. Tá, 8002, muito boa noite, ali mantém 28. Ali mantém 28, tá, 8002. Solo Salvador, bom dia, Garuno, posição 3, pushback acionamento. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Salvador Galeão autorizado, 360, decolada 28, curva à esquerda, perfil Gole Eval Crate. Gole Eval Crate, até o fixo Crate para interceptar a aerovia UP Zulu 14, aerovia até Toquim, após operar para 317. 5090 transponder, controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Gente, autorizado Galeão 360, saída Gole Eval Crate, Toquim, operava 317. Decolada 18, curva esquerda, transponder 5090, 198, controle 186, torre, gol 601. Boa noite, gol 9764, 2 mil pés. 764, contato radar, suba para o nível 360, perfil Gole Fito. Gole Fito, 360, gol 9764. Outro 1002, o vento de 200 graus com meia dúzia de nós, tá livre decolagem da 10. Iniciando decolagem na 10, o TAM 8002. Feita na 28 a decolagem. Autorizado decolagem de 28, o TAM 8002. Ele falou 10. Solo Salvador, é o TAM 3897 na posição 2 para o pushback e acionamento. TAM 3897 é o número 2 no setor, a aeronave à sua direita no portão 3 já iniciou do Boeing. Mantenha a posição e aguarde a autorização. Gente, mantendo. Então 8002, decolou 0612, chame o controle 1980, tem um bom voo e uma boa noite. 19.8, vai chamar, boa noite, bom final de semana a todos. Controle Salvador, tá 8002, decolado, passa 1600 na Gole. Certo, radar, sua nível 360, perfil Gole Eval Crate, vigilância. 360, Eval Crate, tá 8002. Tá 8002, suba e mantenha nível 320. 320, tá 8002. Em ascensão para o 320, solicita se possível voar direto grátis. O TAM 8002. Aguarde. Três, meia, três, Campa Vista, Gondor, 7-3. Aproximação, chame agora a torre, 18-60, com pouso. 18-60, o Delta 3603, pode aprovar o ZAN, está visual do setor. 73, passou 363, dá para ver. Coro 273, reporte o CR Vitor 364, baixado travado, já avistado no final. Reporta, Ney. Direita Alfa, na tua escuta até através da Golf, Golf 60. Visor 87, coordena equipe de solo após o Boeing iniciar a cauda, autorizado para o chipback e acionamento, chama táxi. Após o Boeing autorizado, chama táxi 3897. Voará CRAT direto, só após Eval. Após Eval, CRAT 3892. Passando 64, baixar travado o campo à vista, vão 273. Vão 273, está livre pouso na pista 28, vento de 220 graus com 4 nós. Livre pouso na 28, vão 8002, passa nível 110, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 1264, boa viagem. 288, alterna 264, botão 8002, bom final de semana, boa. Detan, desça para 2000 pés. Altímetro no 012, informe o curso localizador, pista 28. 2000 com no 012, se portará no curso localizador, da 36003. Golf 601. Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3560, cruza 180 para 150, tá? Quem quiser informação, Sierra. Com identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 040, ajustou o altímetro 0012, vigilância da. Bem, chegada a CARI, desce para o 040, TAN 3560. Tá, 3897, Altena Galeão, 4 horas e 15 com 36 a bordo. Não, antes da Alfa, chame o solo 121.9, por favor, confirme se enfrentou alguma condição adversa de vento ou de formação meteorológica na final da 28. Negativo, tá tudo perfeito. Então, livre aqui na Delta, direita, você vai manter a Alfa, positivo? Afirmativo, antes da Alfa, chame o solo 219 para o táxi, ok? Antes da Alfa 219, grato. Grato, boa noite. Boa. noite, gol 1273, livrou na Delta. GT de Lise, táxi via Kilo, pátio 3, gol 1273, reporta no pátio 3. Via Alfa e pátio 3, gol 1273. Quilo, pátio 3, vai cruzar a Alfa, ingressar lá na Quilo, pátio 3. Quilo aqui na frente e repatriar em pátio 3, gol 1273. 3097, observe o bang da Gol cruzando a Alfa, após prossiga até o ponto de espera da Gol. 7. Pátio 3, após pátio 3, prossiga pátio 1 no portão 06. Gente, já estamos aqui agora, pátio 3, prossegue pátio 1, posição 6 dúzia, gol no 273. Pátio 3897, pode chamar a torre 1 no 8 decimal 6, ajuste 1 no 0 no 2, tem um ótimo voo e bom final de semana. 1 no 8 6, 3 8 9 7. Salvador, boa noite, gol 601, ponto de espera da 28. Gol 601, não mantém o ponto de espera da 28. Aguarda, gol 601. Procedimento, chama agora a torre 186, bom pouso. 186, boa noite, Altan 3603. 3603, muito boa noite, cheque o trem, o vento é de 220 graus com 5 nós, está livre pouso na pista 28. Livre pouso, pista 28, Altan 3603. Foro 601, após o TAN que pousa, a linha mantém a 28. Após o TAN, a linha mantém 28, igual 601. 3603, seu solo aos 21, livre na próxima direita, e chame o solo 121 decimal 9. Tenha uma boa noite. E confirmando a próxima esquerda. Perdão, a próxima esquerda. Esquerda 219, tá 3603. 560, desça para 2000 pés, eu estou altímetro no 02, forme o curso do localizador, pista 28. 2000 pés, 1012, reportará localizador, pista 28, 3560. 603, enfrentou alguma condição adversa de vento na final da 28? É um travento de 8 nós, mas estava princípio de proa de 1 nó. Ok, gente. No 601, no vento de 200 graus com 5 nós, está livre decolagem da 28. Livre decolagem, gol no 60. Solo, boa noite, OTAN 3603, livrou. Desce Índia, portão 03. Índia para o 03, OTAN 3603. Ali mantém 28. Decolou aos 23, chama o controle em 1980, tem um bom voo e uma boa noite. 98, boa, bom, 60. Contato radar, sopa nível 360, perfil Goleval. 360, Goleval, Gol 601. O vento é de 190 graus com 5 nós, está livre decolagem da 28. Autorizado, está 3897. Chama o controle em 1980, tem um bom voo e uma boa noite. 1980, buenas. Delta 3897. 3897, contato radar sobre nível 340, perfil Goleval. Goleval. Informação em curso Sierra. 360, pergunta cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, aerovia Peruí 50. Decola dos 8, rua esquerda, perfil Goleval, após posição Eudes para interceptar a aerovia. 5021 é o transponder, controle Salvador opera em 1119, decimal 8. Torre opera em 118, decimal 6. 360 para São Paulo, na Upper Whisky 50, decola na pista 28, curva esquerda, saída Gole, transição. É, poderia confirmar a transição? Vira Gole, após Eval, após Eudes. Saída Gole, transição Eval, após Eudes. E intercepta aerovia. Transponder 5021, controle 1980 886. Estou confirmando, é o perfil é Goleval Eudes. Goleval Eudes, decola 28 esquerda na Goleval Eudes. E portão 01, chama em ponto para o pushback e acionamento. 28 com a esquerda, Gole, Val e Eudes, voo 940, chamará para pushback nessa frequência. Tenha uma boa noite, senhor, bom trabalho. Voo 601, passa nível 110, chama agora o centro Recife, frequência 12880, alternando 1264, boa viagem. 288264, boa, com 601. Graus com 5 nós, está livre pouso na pista 10. Perdão, na pista 28. Segue. Trem baixado e travado, livre pouso, pista 28, 35, 60.